Eu acho que a hora certa 1-2-43. Você vai voar mais 3 minutos nessa proa. Mais 3 nessa proa, aqui não dá. Positivo 260, tá em Duna, 4 do externo em aproximação, vou checar o trem, chama a torre, 1186. É, torre, 186, obrigado, bom dia. Boa. Go 1983, again Texas Center, frequency 1251. Externo 1251, good day. Hey. Sou 3198, direto ITAP 5000, ITAP Duna ILS 1014, 3198. O transponder 5475 permanente. O azul 4299. Ok, então compreendeu que permanece a mesma autorização prévia do 4299. Sim, que afirmativo, estamos prontos para o subvencionamento 08. Já pronto, suspeito para a 08, azul 4299. Mano 40, decolado 45, transfere 198, bom voo. 98, é. O 1260, vento de superfície 120 graus, 5 nós. Pouso autorizado, pistão 10. Quente, pouso autorizado, voo 1260. 6140, chanel de colar. Oceano 140, este é o controle Salvador, está em contato radar. Gente, Oceano 140. Se possível, eu vou a PUC. Livre. Obrigado. Quilo Romeu Oscar, visual para a nave nacional 210, pode se enquadrar? Quilo Romeu Oscar, autorizado a final da pista 17, chame a torre. 1186. 26, muito obrigado. Dia, confirmando Morro de São Paulo. Afirmo, Morro de São Paulo, 065 direto. Gente, no 065 direto, só confirme o pátio que se encontra. Pátio 3, em frente aos Correios. Oscar, visual para a nave nacional 10, se enquadrando como número 2. Gente, Kilo Romeo Oscar, guarde apenas o eixo da 107 livre. Centro de superfície, uma centena com 8 anões. Meu Oscar. À direita, corredor axé. Controle em 1.9.8 e aciona 0.133 no transponder, o Golf Mike Express. Afirmo, restrito mil pés da coluna da 1.0, aguardando 0.65, curva à direita, corredor axé, 119.8, controle 0.133 no transponder, o Golf Mike Express, está pronto para acionamento. Só confirmando PLB? 04.5.30, Fernando Valença. Cliente, livre acionamento no pátio 3 e para o táxi vai transferir a torre em 1.8.6 dúzia, o Golf Mike X-Way, o ajuste no 0.14, bom voo. Entra. Estou passando o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, número 2, para 1.7, continue a aproximação e aguarde pista livre. Continua a aproximação aguardando pista livre, Quebec Serra. 109 graus, frequência livre, bom dia. 1-2-5-45, day. Azul 4235, desça para 2000, livre aproximação ILS. 2000 autorizado ILS, 4235 azul. O companheiro uniforme Bravo, uniforme Bravo, Salvador. De equipamentos, número de pessoas a bordo, o senhor vai pousar em Valença ou no Morro? Quer que você não escuta? Você é parte 5, é isso? Afirma. Gente, se puder pousar e livrar na papá. Beleza. Valeu. Solo 48, chame 1-2-1-9, solo. 1-2-1-9, 1-2-6. 2000 pro ILS, câmbio. Direto 1-2-6, 3-1-9-8-3. Salvador, gol Roma 260, bom dia, táxi Alfa Índia para o 03. Alfa Índia para o 03, Roma 260, bom dia. Oscar Paulo 49, grato, frequência livre, até a próxima. Serra pista livre, pouso autorizado, vento a centena 7 nós. Livre, pouso na sete, Quebec Serra. Bom dia, papai, meu Golfo, Max X-Ray. X-Ray, por gentileza, solo novamente para o táxi. Irmão. Táxi autorizado, reporte para ingresso no pátio principal, ok? Comprar para ingresso no pátio principal, Golfo, Max X-Ray. A intenção é depolagem da captura do Mozart? Afirma. É back sem a solo 51 na frequência livre. 354. Ciente em aproximação, cheque o trem, chame a torre. 1186, azul 235. 286, 235, até já. Até. Oceano 140, chame Recife 12545. 2545, Oceano 140, obrigado, seu bom dia. Boa. A remota 14, autoridade Samitaxi, 35490. Golf Mike X-Way, prossegue o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no zero e no ponto de espera transfere a torre em 1 ou 8 decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 4, bom voo, Golf Mike X-Way. Torre Salvador é o 4235 da Azul. Um pouco de ruído, não foi entendido. Sr. Mike, Quebec, prossiga. Artista no zero, vento 120 graus, 7 nós, check trem. Livre pouso 90, trem baixo travado, 4235. 1300 para Cairo. Ciência, eu vou checar com a sala IES, dentro de alguns instantes estarei copiando, ok? Alfa Vitor Juliette, controle está ciente, chame Paripe 1014, operação visual. Tem um ponto de espera. Ok, foi para Paripe, operação visual, ajuste 10, 14, Papatango, Alfa, Vitor, Juliette. positivo. Se não estiver ouvindo bem o controle, por gentileza, informe. Tan 3198, livre aproximação ILS. Seja autorizado ILS 3198. Gustavo Romeu, controle. A positivo, qual é a procedência? A procedência, qual é? Morro. Gustavo Romeu, você está vindo do morro, né? E aí, mantém captura no zero, guardando a ficha livre. Salvador, muito bom dia, Golno 738, passa 190 a 1250 com a Juliette na Prodimária. O 738, vou modificar a sua instrução, esse é o controle Salvador. Gire à esquerda, voe para a duna, ajuste 1094, desça para 3000 para o ILS. Voa a duna, 1094, 3000 ILS, 1732. Vitor Mike, Quebec. Só poderia confirmar o pátio que se encontra? Pátio 4, pátio da DEI. Apenas um instante para a cópia, por gentileza, ok? Sala 04235 na alta circuito. Sala 04235, táxi de alta, reporta antes da táxi 2 de viés para ingresso. Alfa, reporta antes da táxi 2 de viés para ingresso 4235. Positivo. Agora eu preciso fazer uns cálculos aqui. Qual é a sua velocidade? Eu estou com a VS de 75 nós. Ah, ok, ciente. Zero, com 21 a bordo, autonomia de 4 horas. Alternativa Serra Salvador, torcida de parte. Tem só confirma o POB? POB de 2-1. 2-1, ciente, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no zero. No ponto de espera torre 1-1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no zero, 1-4-3-5-4-9-0. Autorizado táxi via Juliette Alfa até a pista 1-0, então 1-1-8 decimal meia, 3-5-4-9-0. O azul 4-2-3-5 via Índia para o 0-1. Índia 0-1-4-2-3-5. Mike Bravo, uniforme, bom dia, o segundo para a cópia, por gentileza, aguarde. A coordenação, Mike Bravo, uniforme. O controle de torres para a informação aqui, para passar no hotel de presidente, o aluno calculou aqui 71,9. Direto de alto para o dia 2. Tá, positivo, muito grato. Papapá, Mike, Golf Mike, este é o controle, Salvador. Fazendo vídeo lá para Salvador, está mantendo o painel eleitoral, 014-02 na guarda. Sim, eu chego lá de transferência de comunicações, Mike, Golf Mike. Controle Golf Mike X-Way, corredor Axé, meu pé, solicita direto morro 065. Golf Mike X-Ray ao controle, suba para o 065 e voe na Pro 250, câmbio. 065, 250, Golf Mike X-Ray. Corredor Axé. Controle 119 decimal 8 e aciona 0132 no transponder. 0161, corrigindo, padrão. 0161 no Victor Mike, Quebec. Faz a mesma linha e mantém a cabeceira no ar. Feito. A bordo confirmando parte 5, torre agora em 118, decimal meia dúzia para o acionamento, táxi e decolagem. Ajuste no 0 no 4, bom voo. Tomar Quebec livre, acionamento semitáxi. Bravo, uniforme na escuta. 3198, solo aos 3 do Lu. Chame 1219, solo. 3198, 3198. Passa pro nível 220. Salve, Salvador, bom dia. 3198, bom dia. Taxi Alfa Índia para o 02. Alfa Índia para o 02, 3198. Alfa Vitor Juliette, desça para mil pés. Desça para mil pés, Alfa Vitor Juliette. Vitor Juliette, voe direto para a final da pista 17. Agora direto para a 17, Alfa Vitor Juliette. O gol 1738, qual é a velocidade agora? 2409. Suficiente. Descendo para 3.000, reduza para 220. 3.220. Boa, tá daqui a pouco, 5.490. Então, 3.663, um minutinho para o pushback acionamento na remota. Já temos o Embraer da Azul iniciando 08, ok? Controle Salvador, bom dia, trip 5490. Trip 5490, controle, está em contato o radar. Controle Salvador, tem um alvo aqui no nosso transponder, na nossa frente aqui. E quem é que está informado? É o trip 5490. Ah, positivo 5490. Realmente existe um tráfego nesse setor. E ele está a 500 pés. Certo, nós tivemos um aviso só. Um advisor aqui, mas a gente já saiu um pouquinho para a direita dele aqui. Positivo, o senhor tem que iniciar a curva 2000, ele é 500 pés, não achei necessário. Agora, situações como essa acontecem porque muitas vezes o transponder da aeronave não nos informa o modo Charlie. Aí, obviamente, o seu equipamento de bordo lê como sendo um tráfego próximo e muito provavelmente um possível conflito. Isso, não, sem problema, é porque sem altimetria a gente fica meio que vendido aqui. e a gente, por fim das dúvidas, tem que desviar. Não, tá certo, só tá certo. A gente também fica vendido de vez em quando. Mike Golf, Mike, controle. Siga, amigo, na escuta. Ok. O diálogo que o senhor ouviu aí da pouco é este, entre este controle e a aeronave da Trip que decolou de Salvador. É para que o senhor veja a importância do transponder, do modo Alpha e o modo Charlie operando full time e em perfeitas condições. Mike, grato. Chame a torre agora, Mike Golf Mike. Frequência 1186. Grato, amigo, obrigado. Alfa Vitor Juliette, chame a torre, frequência 1186. Camarada 1862, Juliette. Alfa, direto de Petrolina, aguardando cópia, pastor 17. Autoriza acionamento, pastor. Afirmativo, livre acionamento, aguardando cópia, pastor 17. Saída vai ser Alfa. Saída Momo, Mike, Oscar e transição Alfa. Alfa Lima Bravo. 4299, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no zero. No ponto de espera torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste no zero no 4, bom voo. Azul 4299, então táxi via Juliette e Alfa. É o ponto de pé da pista no zero, torre 7.6, no 0 no 4, confirme conforme no Alfa e Juliette da Índia, durante o piso, permanece? Bom, negativo, já está autorizado o trecho entre a Índia e a Juliette, então pode prosseguir via Juliette Alfa até o ponto de espera, ok? O azul 4299. Ok, então Juliette Alfa. Aí o autor Alfa. Gente, reporte, próxima cápsula 35 para todos, Mike. Paulo. 3663, após a passagem do Embraer da Azul, autorizado por direcionamento, chame táxi na remota no 3. Tango Romeu, voe a 1000 pés agora. Vamos lá, meu pai, escolha o Tango Romeu. Por 17 na escuta, por favor. 10. Vitor Juliette, pouso autorizado, pista no 7, vento a 109 nós. Ainda o 17, curva direita, corredor axé. Controle em 119.8, a torre em 118.62 e aciona 0123 no transponde. Sobe. Gol 1738, Duna, intercepta o localizador, reduza, chega o trem, chame a torre. 1186, gol 1738. Já tá no localizador e vai reduzir. 1738, uma boa. Boa. Controle, confirma a justiça que ele tá guardando? Confirmo. 1014.7. Aí tá peso, tá bom, olha lá. Petrolina, nível 100, decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Momo, Alvo e após direto destino. Controle em 119.8 e aciona. Corrigindo, aguarde apenas o código transponder, ok? O pastor 17. Gente, autorizando nível 100 para Petrolina, decora da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Alvo, depois direto destino, controle 119.8, está aguardando transponder, pastor. Mundo 7 está pronto, tá? Só confirme o POB, pastor 17. Presente pro no máximo 2 minutos para girar à direita. Alfa, matou na proa. Ele tá guardando. Apenas um instante para o táxi, o pastor no site. É, só tá guardando o táxi, pastor. Já foi visto na sua cidade, até 2 dias, em Brasília, qual parte da Alfa? Passando o símbolo, estabilizado, X-ray, baixou, travou, 9738. 9738, continue a aproximação, guarde pista livre. Continua. Alfa Victor Juliette no solo 08, autorizado, backtrack, agilizando, reporte pista livre. Só gira direita para final 17, chame a torre, 1118B. Comando à direita, na final da 17, chama 118B, aquilo está guardando, é um grato, bom trabalho. Boa. Operador Hotel, chegando lá, 2.5. 35, Mike. Mike. Afirma. Gente. 4299. Gente, agilizando a luz. 1 no 4 horas, galinhão, cima de tarde. São 3663, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera torre 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 4, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 18, meia dúzia, 1014, o ajuste 3663, cuidado, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Informe o número 2, reporte na papá. Autorizado, 738. Oi, o Mango Flex está na resultado 5. Oi, o Quilo Tango Romeu está na final da 7. Gente, Quilo Tango Romeu, continue a aproximação, agora que está livre. Oi, Romeu. Mike, tem condições de prosseguir até o pátio 5 sem sobrevoar as aeronaves que estão no ponto de espera da papá? Afirmo. Mestre, aposto que está livre. Mike. Mestre, Juliette, frequência livre. Pena. Direto Petrolina, então, 5490, muito obrigado. César 409, boa. Pastor, está no ponto de espera do hotel, no jogo, era nada de pouso. Gente, pastor, após o gol autorizado o cruzamento da pista, na Delta, reposte novamente. Frequência livre estacionando, Fox Ambrose. Tango Romeu, pouso autorizado, pista 1-7. Vento 130 graus, 89. Romeu. Quebec é o número 3 na papá, chame para ingresso, pronto. Linha 3 a linha e mantém cabeceira 1-0. Vou no 738, solo 12, chame 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, vou no 7-3-2. Passou, 1-7, aguarde o Boeing da Gol. Após, prossiga na Alfa até o ponto de espera. Tá aguardando após a Alfa até o ponto de espera, pastor. Qual a altitude que vai manter no voo? 3 para decolar. 2225 de Veracruz para o Aeroclube de Alagoas, o estimado para pouso e o tipo do equipamento. 3, autorizado decolar, pista 1-0, vento 1-30 graus, 10 metros. Quantas pessoas a bordo? Autorizado, chame para o término, o Mike Hotel no fone. Ok, autorizado, chamar para o término. Transponder 2225, mil pés, 2 horas e 40 o tempo de voo, aguardando o estimado para pouso, duas pessoas a bordo, ciente. Tá, é o Leda Bidete.